aí, filhas. Vem com a Kitsão. Viagem na história aí, viu? Cheguei na casa de meu pai, tinha perereca sentando o dia inteiro. Meu pai enlouqueceu e deu música, hein? É assim, ó. Na casa de meu pai, virou puteiro. Na casa de meu pai, virou puteiro. Lá tem perereca sentando o dia inteiro. Lá tem perereca sentando o dia inteiro. Meu pai enlouqueceu, disse que não tá aguentando. Todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia caralho. Todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, oi, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca, cê tá aí, mãe? Vai, vai, ei, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, olha o solinho, negão! Viagem na história, viajou na história aí, rapaz, a mulher. Senta com vontade, viu? Que isso, mamãe? Vem com a canção! Portal! Na casa de meu pai, virou puteiro. Na casa de papai, virou puteiro. Lá tem perereca sentando o dia inteiro. Lá tem perereca sentando o dia inteiro. Meu pai enlouqueceu, disse que não tá aguentando. Todo dia perereca sentando. Todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, cê tá aí, pepeca do mal, vai. Liga pra mim. Todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando, todo dia perereca sentando. Que é isso? Vem com a Kitsão, novinha! O pretinho te quer?